Esse Gol 2199, aguarde para a descida. 649, autorizado a linha e mais descida 0. 0, Gol 649. Na sala 45, olha, vai fechando o controle de sala na frequência 1229. 1229, boa. Salvador, muito bom dia. No pé do zero, vento variado. 02. Alfa 7 até o 02, como eu peço. Gol 2199, estou autorizado, descida para 4000 pés, 2110 no 4, está ultrapassando agora o tráfego à sua direita. Confirme, 5000? 4000 pés, o Gol 2199. É, na Prodisab, para evitar outra formação em Mari, pode ser? Autorizado, Prodisab. 2223, tráfego superado pela sua direita, suba para o nível 180. 649, decolado 47, chame o controle de salvador na frequência 208. 208, coro 649. Chubeca, acionamento azul 2704. Tem mais a esquerda da Prode, está o Gol 2199. Está livre, desvio, Gol 2199, informe ao término, voando Terra Vida 366 e está autorizado a final do RNAV. O ajuste 10 1 no 4. Então está livre, já estou fazendo, obrigado, senhor. Vou tomar estágio. Sou 1649, está autorizado nível final 340, dá presente e direto ao Porto Seguro. 340, Porto Seguro, dá presente, Gol 649. 230, autorizado já agora no meu Fox Trot. Diretas 197, nível de voo 330. Saída Puca, Jamara Caju. Decolada 10, Puca direita, confirmado Puca esquerda. Decolada 10, Puca esquerda, o código 5002, ajuste do altímetro 10. Confirmado. Código 5002, controle Salvador na 20, decimal 80. Nós chama agora Recife na frequência 125.1 e alterna 128.35. 251-2835, agora 649. Impacto azul 2704, POB 77, está com 2 horas e 30 minutos de autonomia, final de manhã. Quando 366 é o gol 2199, formará estável a partir dele. Esse gol 2199. Pode prosseguir para 2500? É autorizado 2500 PES gol 2199. Norte, azul 4, azul 5003, caminho 107, autonomia 440, Atena, Ribeirão Preto. Pode reconfirmar a frequência da sua, 2704? 198.95. 295, ok, obrigado. Azul 5003. Azul 5003, totalmente pronto. Sim. Autorizado a linha, decolado 0, 060 grau, 039. A linha decola azul 5003. O 299, sendo agora foi Salvador, 118, decimal 95, tambor posto. 295, boa, obrigado, senhor. Salvador, azul 2704, está no ponto de espera da 10, pronto. Azul 2704, mantém o ponto de espera da 10. Mantém 2704. Salvador, bom dia, Gol 2199, estamos uma milha do 372, essa escuta. Gol 2199, continua a aproximação, aguardando pista livre, antes de altímetro na 0, na 4. Guardando, Gol 2199. Autorizado pouso, sistema 0, vento 070 graus, 049. Gente, viu pouso, Gol 2199. Azul 5003, decolado ao 58, sendo controlado na frequência no 20.8. 208, obrigado. Controle Salvador 5003, azul. O 5003, bom dia, está em contato radar, vou para o nível 320, autorizado LEDA. LEDA, 320. Azul 2704, Azul da Lima, Texana 0. A Lima 3-0, 2704. Solo, o gol 1 do Gol 2069 está pronto para o posicionamento. Se possível, a gente autorizado também, que aciona e aguarda autorização. Gol 2069 autorizado, se abre a Fox Trot Azul, via peso 19, restante com fome. Luiz voo 370, saída Momo, transição furtiva. Decolada 1 na 0, curva de guia, do código 5577, controle Salvador no 20-180. Autorizado 370, rota do balanço, pelo 19, com fome após, Momo por cima, está 10 de esquerda, 5577 da 08, estamos no 04 para o curso. Gol 2069 autorizado, puxa o sinalamento 04. Obrigado, chamaremos. Solo, gol 2199, Negrão. 2199, Alfa Juliette, com 06-62. Alfa Juliette, 62, gol 219. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Tropa Zirid, siga o ré. 312, acionem identificação. Quando possível, estou autorizado direto ao Serra Vitor 366, descida para 2500 pés com ajuste no 094. Então, nós presentes a banda do Serra Vitor 366, desce 2500, fica 2 Going ground, Europa 083. Could you please confirm your departure time? 1010. Roger, just 1 minute, I will check with the service room in Salvador. What do we have? Controle Salvador Azul 2704, bom dia, faça 1600 na PUC, Aracaju. Azul 2704, está em contato no radar, suba para o nível 350, saída PUC. Olha, 350, saída PUC, Azul 2704. 153, autonomia, pena Teresina. 122, autonomia alternativa. 122, 33, antena Teresina. Remando 128 a bordo. Afirmo. Autorizado, ponto de ferrada 10, torre Salvador no 95, pode ser 04, gol 2094. 104, autorizado, até o ponto de espera lá de 289 a todos. 895, ponto de 2094. 2095. Salvador Azul 2704, solicita de via direita para o 090, 25 milhas. Livre desvio Azul 2704. Livre desvio Azul 2704. O 5003, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 128, decimal 35. 2251, 2835. via voo 2094, aproximo para ponto de espera 190. Atenção, 30. Antes 830, o PM está pronto para o chuveiro de acionamento. Afirmativo. Autorizado, chame o táxi. Autorizado, chame o táxi. Autorizado, chame o táxi. Confirme. Azul 4039. 4039, aguarde Campinas. No 2704, confirme mais quantas milhas para Central de Gil? 2704 já está voltando para a proa de Jamu, nesse momento. Azul 2704, autorizado para Jamu. O 2069 tem o controle de salvador na frequência 1208. 1208, obrigado, bom domingo. Voo 2069. Navarra Recife, frequência 1285 e alternado 1025-45, azul 2704. 1285, 1245, azul 2704. De Salvador, muito bom dia, 2069. Decolou, estão passando 1.777, subida. No 2069, bom dia, está em contato o radar, subiu para o nível 370, saída Momo. 370, Momo, 2069. 1.157, eu bordo, 3 horas e 37, alterna, alterna Fortaleza. Confirma alternativa? Fortaleza. Então 3830 autorizado, táxi a tua ponte para dar na 0, torre Salvador na 9.95, Augusto na 0 no 4. Autorizado, táxi a tua ponte espera, sonda lá de motor 118.95, dá 3830. Salvador, bom dia, Gonal 372. Confirme. Confirme. Gol, Gonal 372, 390, Recife. Gonal 372, aguarde Recife, prepare Pouca Jamora Caju. Ação. Não, meu nome é Berasco, isso que é guarda de copo, é o número 3. Solo, já tem a cópia do 4039. 039 autorizado, Serra Bravo, pelo Papá, VP Zuluna 0, Pupá, VP Zuluna 6. Confirmando a guarda só um minuto, o seu plano veio com nível 160, eu vou checar aqui no repetitivo, só um minuto. Ok, se tiver essa rota aí pelo nível superior, pode ser nível superior mesmo. Só um minuto. Salvador, bom dia, Santa, 3309. 3309, obrigado, Sérgio, já volto. Zona Galera, Falar, Zona 0, Santa, 3309. Eu saí da El Coral, Diego 677, Ilhéus, Whisky 1 no Confins, Whisky 57 em Tite, após conforme rota. Ok. Vou checar somente se o centro recebeu essa CDAG e já chamo novamente para a cópia. Tá. Pode ser essa rota aí mesmo que o senhor passou. Né? Se estiver pronto, já está pronto o push, o 4039. 312, continua aproximação, aguardando o pistolivre. Ajuste de altímetro 1 a 0 na porta. Para informação, é após detalhe sendo rolado pistola 0. Tráfego já avistado. Comigo 14, aguardando o pistolivre, 6312. Chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 125.45. 12685.45, Recife, obrigado, 2069. Sinal 63, 1, 2, autorizado, pouso, sinal 0, vento 1, 0, 0, 0, 0, 7, mais. Sinal 63, 1, 2. 3830, decolado 05, sendo controle Salvador na frequência 1208. 208, tá, 3830. Campinas, via Golf 77 Ilhéus, Whisky 1 no Confins, Whisky 57 em Tite. Nível de voo 160, saída Coral. Decolada 10 com curva direita, código 5004, controle Salvador no 20.80. 160, Campinas, decolada 10 na Dael Coral com curva direita. Pós-coral, corpo 677, Leos, Whisky, Ono, Confins, Whisky 57 em Tite. 5004, transponder, controle 208. Do 4039, protegendo a Coelho, chame pronto, puxa, funcionamento 03. Chamará confirmando a saída da El Coral, é isso? Negativo, só Coral, Coral. saída Coral. Scorpio 3 já está pronto aqui na 3. Solo Scorpio 3 9 pronto, posicionamento, posição 3. Scorpio 3 9 livre, pushback, acionamento, chantar. Isso, Scorpio 3 9. Controle Salvador, está 3230, exceção de desviar direita para o 080 para essa formação. Copiado, do São 3230, está livre de desvio. Está 3230. 3990. Direita com a sala 2961 no Beatriz, estamos 2950. 5501 no controle Salvador no 20.80. Autorizado Recife 370 pelo Zulu 97, Pucajá Maracaju, dá 10 com curva esquerda, 5011 é transponda, 208 é o controle, gol 1-3 aqui dois. Salvador, bom dia, Oxenaria 3, 1-2 de Bro. Oxenaria 3, 1-2, Alfa, reporte antes da Juliette, inicialmente mantendo a posição. Alfa, antes da Juliette, 1-3-2. Bruno 372, poderia repetir o cotejamento, por gentileza? Já não copiou, foi sobre a modulada. Mais ou menos. A gente não copiou o último final e submodulou a aeronave do Oxenor. Tá, vamos repetir então. Recife é para o Zulu 17, 370, Pucajá Maracaju da 10, curva esquerda, 5011 a transponda, 208 a controle. Cotejamento correto, chame o fronto 02. O gol no 372. 372. Mike X-Ray Golf, prosseguir. Estamos no pátio 3, autorização de rebote para a ponte 09. Aguarde somente para início. Confirmando, vai para onde o Mike X-Ray Golf? Do pátio 3 para a ponte 09. Ponte 09 está no pátio 3, confirma. Estamos no momento no pátio 3, queremos ir para a ponte 09. Iniciante, ponte para ingresso no pátio principal, marque de sujo. Podemos iniciar e chamar na entrada do pátio 1, é isso? Afirmo. Gente. Vou liberar o Whisky 4. Se é autorizado Serra Brava Quebec Vitor via rota do plano de voo 065, corredor Axé da 17 direita. Inicialmente restrito no mil pés, a restante da subida até o 065, coordenando controle Salvador, frequência no 208, ajuste o transponder 5007. Papel B, de pátio. Chamando também a autonomia? O November Asco Wilson, que torre Salvador na noite, decimal 95, o ajuste no 0 no 4. Europa 03, Salvador Ground. Europa 03, go ahead. Ready to copy. Ready, go ahead for Europa 03. Europa 083, clear from Salvador, Serra Bravo, Serra Vitor, to Sierra Charlie, Eco Lima, via Brazil 10, Pulbav, Brazil 16, Coxo, Dennis File. Brazil 10, Pulbav, Papa Uniforme, Bravo, Alpha, Vitor, then Brazil 16, then Coxo, Kilo Oscar, Kilo Sierra Uniform, Dennis File. Flat level 380, dial departure, Modsva transition, dial departure, Delta Alpha Echo Lima departure, then Modsva transition, Mike Oscar Tango Victor Alpha transition. Squawk code 5017, departure control, frequency 120.80. Sir, we didn't get the Francisco Molly. Can you confirm this call again and frequency? Confirm? Can you please confirm this call again? Squawk code is 5017. Roger, please clear from Salvador to Santiago via altitude 10, move up altitude 16, Fox 2, flight level 30, expecting departure JAL, Malta transition, squawk 5017. 083, Europa 083, read back correct, coming for pushback and start. We are ready for push and start now, Europa 083. Clear to push back and start gate number 11, coming for taxi. We are push and start around 11, all you ready to taxi, Europa 083. Pronto, taxi 4039, a bordo 98, 5 horas de autonomia, apenas São José do Rio Preto. Azul 4039, autorizado em dia ponto espera da nossa 03 Salvador, no momento desse 95014 no Yuxa. 18, 95014, obrigado. XM312, após a passagem da aeronave da Azul, viesse portão 3. Ok, aguardando então Azul, vai acordar o 3732. O voo no 372, pushback acionamento, 02. Aguarde no 372. Aguarde. O voo no 095, na ponto 5. Quem está para o próximo para autorização de tráfego para confins? Confirme, Otan. Voo 1095. Voo 1095, aguarde confins. Aguardando confins. Pegou e mantém a posição antes da entrada do parque principal. Pegou 7, aguarde. Autorizado, Serra Vitor 366-332, deixa para 25006, loja última 014, informe na final do RW. 2500-266, reportagem estabilidade 3732, muito obrigado, senhor. Tem uma previsão para o voo 372? No 7, voo 372, autorizado, XXM táxi. Autorizado, voo 372. Confirmando no 372, aguarde para iniciar, a nave da Aurora já precisa iniciar o táxi, mantém a posição. Assim, vamos manter posição, o voo 372. Deviation flying head e top position, Delta Sierra Mike 4950. Controle Salvador, voo 1160, confirmação voo. Voo 1160, bom dia, acione a identificação, após desvio, voo direto e top, desça para o nível 060. 060, pode explicar. Oi, bom dia, Azul 4039, saída Coral, cruza mil pés. Bom Foge, bom dia. Em contato radar. Voa para o nível 160, direto ao Coral. 160, Coral, 4039. To Monopoly Runway 10, we have unit 1014 on Dallas Frequency 118.94. 118.95. 118.95. Boa noite, 72, após a passagem da aeronave da Aeroeuropa. Após, chama pronto táxi, autorizado pushback após da Aeroeuropa. Após o Europa autorizado, último GPS. O senhor tem alguma questão para o voo no 095 para a O 095 autorizado com fins. Via Lafa, Nitbu, Epozulu 21, último e restante conforme. Nível de voo 360. Saída W1 após Elefa, decolada no zero, curva direita, código 5094, controle Salvador no 20180. Espera da Oscar. Farbo 1, Elefa 560, outro volume 1, conforme rota, da 10, curva direita, 5014, transponder 120, zero controle. Correto, chama pronto 05, voo no 095. Obrigada, 095. De nada. Informe o Oscar, Mike Delta, que chamou? Lembra que X-Ray Tango prossiga. Gente, confirmando, está encerrando o número de novembro e prossegue para onde? Gente, vou checar com a sala S, não recebi o plano de voo. Vou no 095 para a Bolsa de Acionamento. Vou no 095 para a Bolsa de Acionamento. Vou no 095, aguarda só um minuto. É, Bande da Europa passando a retaguarda, pode ser autorizado na sequência simultânea com a aeronave da companhia no 02. Após o tráfego na retaguarda, simultâneo com o tráfego da Gol no 095. No 372, após a passagem do Airbus da Aeroeuropa, simultâneo com a aeronave da companhia, confirmando, aguarde só um minuto. Voo no 095, mantém a posição. Voo no 095, mantém a posição. Mantendo a posição no 095. Mike chegou, foi autorizado o ingresso, partiu principal até a posição 09, agilizando, por gentileza. Ok, sente, iniciado. O X-Ray Golf. Voo no 372. Voo no 372, autorizado, início. Bravo, we are ready. Set up for 083. To line up and take off on runway 10 and 09. We are to line up and take off on runway 10, Europa 08. 2-3732, cordial, bom dia. Estabilizando na final da Lozé. Então, 3732, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Informo um Airbus 330 da Europa, iniciando rolagem, pista no zero. É uma chance. Presente, vamos lá, quando passar no portal 5. Os ingressos estão acesso, aporte alinhado e pronto. 4039. Prossiga Sul 4039. Solicita nível 300. Meu nível solicitado? 300. Caso 4039, aguarde coordenação com Recife, suba e mantenha o nível 160. 160, aguardando 300. 3732, carro lançado, autorizado posto 0, Netuno 10 grau 099. Vive posto 0, 3732. Europa 083, Airborne 832, contato Salvador de Pátrio, 120.8. 120.8, Europa 083, muito obrigado, bom dia. Aqui Europa 083, bom dia. Europa 083, radio contact on departure, climb level 380, you are clear to fly direct later position. Clear to fly direct later, Europa 083, fly level 380. Sem a posição, Papa Romeo November Quiz. Viu a direita sua 065, é bom, 10 milhas. Solicite desvio Gol 1160, após desvio vou ir para o Serra Vitor 366, decida para 2500 pés, o ajuste no 014, está autorizado o final da Renata. Ok, roteiro 14, voo 366, o voo é para você verificar. Bono 372, autorizado o táxi até a posição do 102, Salvador, no noite do cima 95, ajuste no 014. Autorizado o táxi, 2295, ajuste no 014, Bono 372. Bono 095, autorizado o Chibeca acionamento, Chibeca. Livre acionamento, Bono 095. O 4039 está autorizado, nível final 300. Nível 300 autorizado, aço 4039, destino agora 180. Chame agora Recife, frequência 12551 e alternado 128, decimal 35. Frequência? 125, decimal 1 e alterna 128, decimal 35. Solo, cifrado, ele vai puxando o controle solo, frequente 1219. Cifrado, 219, até mais. Te alterna, Salvador? No 1080. Para acionamento e decolagem, todo Salvador no noite desse 195, ajuste no 094, November X8. Então. 100 graus, 099. Autorizado de colagem, então, no 0, voo no 372. Papa Romeo November Quisque, decolado ao 35, restrito no 1000 pés, sem liberação do controle do farol da barra para acender a 065, controle 1208. Sente vai manter as restrições conforme, chamar o controle em 120, decimal 80, November Quisque. Salvador, bom dia, Papa Romeo, November Oscar Whisky, que acionado 5007, decolou da 17, está mantendo o corredor a cheio. Por Romeu November, Oscar Whisky, bom dia. Suba para, somente para o 1.000 pés no corredor Axé, informe novo Farol da Barra. Chama lá Farol da Barra, mantendo 1.000 pés, Romeu Oscar aí. Luna 75, 3 horas e 3, confirma a alternativa? Campinas. Ocean Tower 1895, colocando 495. Controle Gol no 372, passa 1500 na Buca, bom dia. Chegou no 372, está em contato radar, saída Buca, suba para nível 370. Sobe 370 na Buca, Gol no 372. Portão 5, após o gol à sua esquerda. Ok, entra à esquerda, portão 5. Utan 3732, Juliette, após o gol, taxiando em direção ao ponto de espera à sua esquerda. Sim, senhor, após a passagem do gol, prossegue para a posição 5. Confirma. Runway site, I'm clear to land runway 10, Lunar 4985. Então, consiga. Romeu November, X-Ray Tango, reporte pronto para decolagem, né, Irmar? Tá livre de desvio, gol no 372. Gente, gol no 372, autorizado. O vento em Salvador no 20 graus, 099. Ao 60, frequency 125.1, e também go 128.35. 125.112835, Europa 083, muito obrigado, bom dia. Decolado aos 3-9, reporte para o cruzamento da final da 1-0. Quem é que vai reportar para o cruzamento da final da 1-0? O November X-Ray Tango, tráfego avistado, está presente autorizado, agilizando o cruzamento da 1-0, da 1735 sobre a vertical da pista. Paciente, o X-Ray Tango vai cruzar a vertical da pista. O senhor vai manter esse setor após aquele cruzamento? Afirmativo. Certo, então negativa a autorização para cruzamento na final da pista 1-0. Para informação, temos um bug da Gol aproximando para a pouso da pista 1-0, próxima posição Duna. Tá ciente, vai manter o X-Ray Tango. Então a parte da final da pista 1-0, o November X-Ray Tango na Miscuta. Está passando o X-Ray Tango. 500 pés, não irá interferir na sua aproximação, chega 2 Salvador, 118.95. 18.95, gente. November Oscar Whisky, está autorizado a ascensão ao nível 065, direto Conquista, e quando possível, seus mariposos. Gente, livre ascensão por 065. O estimado para pouso é 1-2-1-4. Cerrado 1-2-1-4. Obrigado. Bônus é totalmente pronto. Pronto. Bônus. Autorizado a linha de colapso 1-0, vento 1-0 grau 08, nós autorizando manobras. A linha de cola, bônus 095, grau 0. Bônus no 60, na escuta da torre. Bom dia, senhora. Tá 1 milha para 372, 1 no 60. Gente, continua a aproximação, aguardando fecharia sua informação, bug da companhia iniciando rolagem, pista na 0, ajuste no momento na 0 no 4. 114, chefe. Morning. Delta Sierra Mike 4950, confirm. Taxi via Alpha, hold short, taxi via Juliet. Alpha, hold short, Juliet, lá na 4950. Meu nome é Beto, você está na escuta? Tá na escuta, está escutando? Visual com um bang da Gol Nacional na 0? Tá, visual, se autorizado, cruzar a Bahia de Todos Santos. Autorizado, a retaguarda do tráfego, autorizado, cruzamento da final na 0, aguarde transferência de comunicações. Tá ciente, vai manter a proa para cruzamento ou é estreitando? Nono 60, pouso autorizado, vento 090 graus, 09 nós. Pouso autorizado, nono 60. Bruno 095, decolado 242, chama controle Salvador, 120, decimal 8, bom gol. 1208, controle Salvador, gol. 29005, gol. Romeu November X8, estamos autorizados, cruzamento da final no zero, prosseguindo litoral sul, aguarde transferência de comunicações. Ciente, vai estar cruzamento para Romeu November X8, estamos? Afirmo, e dá presente, chama o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Prato 9028, o X8. Enter via Juliet, then number 11. Go around the main apron, use the left stand of the apron number 1. Stand 11 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November 6 November mais 1 hora e 20 minutos, ingresso na terminal em 40 minutos. Suado, o November 6. Go around the meeting room, stand number 11. Stand 11, 4950. Quase liberando via taxi em eco, chama o solo Salvador, 21 decimal 9. 19.